sede meus imitadores, como eu sigo a Cristo em unidade e em amor. Nos preceitos que eu ensino, a mulher é a glória do homem, a criação. Em cada oração honramos a tua visão. Ó Senhor, nós te louvamos em memória do teu sacrifício. Teu corpo e sangue celebramos, tua graça é nosso ofício. Ó Senhor, nós te louvamos em memória do teu sacrifício. Teu corpo e sangue celebramos, tua graça é nosso ofício. Quando juntos nos reunimos, esperamos em comunhão. Nada é mais precioso que a tua salvação. Examinemos a nós mesmos em reverência e fé. Teu amor nos transforma em tudo que nós fazemos. Ó Senhor, nós te louvamos em memória do teu sacrifício. Teu corpo e sangue celebramos, tua graça é nosso ofício. Ó Senhor, nós te louvamos em memória do teu sacrifício. Teu corpo e sangue celebramos, tua graça é nosso ofício. Porque tudo vem de ti, em ti encontramos paz. Em cada gesto e palavra, nosso coração sacrifício. Teu corpo e sangue celebramos, tua graça é nosso ofício. Ó Senhor, nós te louvamos em memória do teu sacrifício. Teu corpo e sangue celebramos, tua graça é nosso ofício.